Said só toma reduzida a pó. Tenho que ser obediente, não olhar pra trás. Se Deus não guarda, não adianta sua alcatraz. Falsos profetas anunciam vida e abundância, mas a fé tá distorcida, não vejo mudança. É só dinheiro, riquezas e carro do ano. Vamos pregar a salvação, Cristo está voltando. Tá tudo errado e meu povo fica à deriva. Uma alma convertida pra Deus é primícia. Perspectiva, não vejo, queria mudança. E o povo unido numa só esperança. Uma igreja sem placa buscando a verdade de Cristo, unida e sem vaidade. Vaidade, é tudo vaidade. E só por isso tanta placa por toda a cidade. Um querendo ser maior e juntar pra si toda a riqueza, todo o reino. Eu vejo assim, avarentos abraçados com ouro de tolo. Onde está seu coração, está o seu tesouro. Vida farta será só no céu. Cada alma convertida é o meu troféu. Recomeço daqui, quem quer vir comigo? Pra onde eu vou, tem morada e muito abrigo. Se tudo está difícil pra você, só confia e nele crê. O choro dura uma só noite, mas a alegria vem no amanhecer. Vou pelo vale lamentando a multidão, corrompida não crê mais, só na oração. Um baleado morrendo na calçada, acostumados e ninguém tá aí pra nada. E a igreja preocupada em fazer missão, mandar pra África, pra Índia, Afeganistão. E no meu bairro, quem é que vai pregar? Fui levantado e você quer me criticar? Seu falador, fariseu, matador de sonhos, é pro drogado desviado que estou compondo. Arrependidos na igreja ficam deslocados, a pregação que vem de lá só enaltece carros. Só conquistas, vendem o que você quiser. A salvação não importam, ficam de migué. Mas até quando? Deus é obrigado a fazer sua vontade, não vou ficar calado. Agora entendo qual é o meu chamado, tipo Lutero outra vez pra fazer estrago. Apedrejado vou ser, só falo a verdade. Sem rebeldia, tá na Bíblia, só calamidade. Vai ser cruel, muitos não vão entrar. Adoradores de bezerro não vão contemplar. Seu império, seu ouro não vão pro caixão. Sem carro zero no inferno é só lamentação. Se tudo está difícil pra você, é só confia e nele crê. O choro dura uma só noite, mas a alegria vem no amanhecer. Se tudo está difícil pra você,